Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio do projeto Podcast Hora da Extensão, um projeto do IFMT apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, que tem o objetivo de apresentar os projetos de extensão desenvolvidos na instituição. Na tarde de hoje, nós recebemos a professora Sandra Lima, diretora-geral do campus Várzea Grande, e também os alunos Patrick Alves e Thaís Pereira, do quinto semestre do curso Técnico de Desenho de Construção Civil, lá do campus Várzea Grande também. O tema de hoje é extensão e impacto social. Professora Sandra, boa tarde. Boa tarde a toda a comunidade. Que bom estar aqui também conversando desse tema, que é a vocação do nosso campus, Oswaldo. Nós somos um campus que nascemos para a extensão. Patrick, boa tarde. Boa tarde a toda a comunidade. Eu me sinto muito grato por estar aqui agora, dando essa entrevista sobre um tema tão importante para o nosso campus e para a nossa formação. Thaís, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a toda a comunidade também. Eu me sinto também muito grata também estar aqui e falando de um tema que é muito importante tanto para a escola e tanto para a nossa comunidade escolar e a comunidade como um todo. O tema de hoje é extensão e impacto social. E por isso nós chamamos a professora Sandra, que é idealizadora do projeto Plantarte, um dos muitos projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos lá no campus Várzea Grande. E também o Patrick e a Thaís, que são alunos que trabalham, que desenvolvem esse trabalho dentro desse projeto. Professora Sandra, conta pra gente como que foi a concepção desse projeto. Oswaldo, quando nós estávamos criando os cursos do campus Várzea Grande, nós já tínhamos a intenção de fazer com que a extensão fosse parte do currículo da nossa escola, de verdade, curricularizar a extensão, com a grande meta de fazer com que todos os nossos estudantes se transformassem em cidadãos proativos. O que a gente pensa que é um cidadão proativo? É aquele cidadão que não espera que as coisas caiam do céu, que não espera que o governo resolve tudo. A gente quer dar o empoderamento para os nossos estudantes, para eles saberem que cada um pode se transformar e trabalhar para a melhoria da comunidade. Então, foi pensando nisso que a gente fez com que cada curso tenha um projeto extensionista para a sua prática profissional. Então, no curso de Desenho de Construção Civil, nós pensamos no seguinte: a região de Cuiabá e Várzea Grande tem grande parcela dos imóveis irregulares, sem a regularização fundiária. O que significa isso? A pessoa mora, o proprietário mora, tem a posse, mas ele não tem a escritura averbada, né? E é um trabalho técnico relativamente caro. Então, nós pensamos em fazer um trabalho comunitário, social, favorecendo as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo instituições que têm dificuldade de contratar esse trabalho técnico. E aí, como é um curso que está muito voltado para... Eles serão desenhistas projetistas, né? E aí a gente pensou, então, por que não oferecer à comunidade esse trabalho técnico por meio dos nossos alunos que vão visitar, então, residências, instituições e promovem os documentos, eles concebem, né, e executam os documentos necessários para que o proprietário da obra tenha condições de averbar o seu imóvel e daí ter a dignidade resgatada, a cidadania de saber que mora num imóvel que é de sua legal propriedade. A extensão tem essa força, né, de fazer essa ponte entre a ciência, entre o que está sendo produzido na academia, gerado, debatido, pesquisado, trazer os resultados e também toda a utilidade da ciência para a comunidade, né, para a nossa sociedade. Nesse caso, vocês identificaram uma demanda muito grande própria da nossa região, como a professora explicou, né? E queria que a professora também, na experiência da professora, pudesse falar um pouco também de tantas outras áreas né, em que a instituição como um todo pode e deve adentrar, né, no sentido que a extensão tenha esse papel aumentado, fomentado, de ter um impacto social cada vez maior. Olha, Oswaldo, realmente, assim, a extensão é uma fonte infinita, né? Todo e qualquer curso, ele tem alguma coisa a oferecer para a comunidade, né? Assim como esse Plantarte que a gente está falando, que faz a regularização fundiária. E eu queria ter a oportunidade de dizer assim, nós já começamos a fazer esse trabalho num bairro aqui de Cuiabá, chamado Pólvora, e nós reunimos, né, as pessoas, as famílias, antes de começar o trabalho. E assim, foi uma comoção geral, sabe? Quando a gente falava de oferecer isso. Ninguém acredita que é de graça para começar, né? Todo mundo acha que a gente vai querer alguma coisa em troca. E de fato não é. O que a gente quer em troca de verdade é a felicidade e o bem comum, né? É isso que a gente quer. E realmente a extensão, ela tem essa capacidade, como você falou, de conectar o ensino com a pesquisa, com a ciência, com a tecnologia e devolver isso para a comunidade, porque nós que somos instituições de ensino e nós que somos instituição de ensino, eu posso dizer de excelência federal, somos reconhecidamente a 11ª melhor do mundo na questão de ensino médio. Então, assim, a gente tem por obrigação devolver algo de bom para a comunidade. Então, olha só, lá no nosso campus, a gente tem mais 3 projetos que a gente vai entregar um produto bem legal para a comunidade. Então, a turma do desenho de construção civil trabalha com a regularização fundiária. Menino, e nessa regularização fundiária, a gente consegue levantar perfil das pessoas, dos moradores, e aí surgem outros temas muito interessantes para pesquisa e para extensão também. É uma coisa sem fim, né? Uma coisa puxa leva a outra. E aí nós temos a turma de edificações, que vai trabalhar atrás da turma do Plantarte. Essa turma vai trabalhar num projeto chamado Se Essa Rua Fosse Minha. E esse projeto, inclusive, eu me inspirei num projeto que já acontece na cidade de Ceilândia. E é assim, a gente propõe uma revitalização das fachadas, deixar as fachadas mais bonitas, uma pintura diferente e também o paisagismo local, um jardim melhor, o paisagismo da própria rua, replantar árvores, porque isso favorece tudo. Para começar, o resgate da dignidade da pessoa. É muito bom a gente chegar numa casa ajeitadinha, bonitinha, né? A autoestima é outra coisa. E a própria segurança pública muda, né? Porque você deixa os locais mais bonitos, isso favorece também que não seja habitado por meliantes, enfim, isso é uma coisa muito legal. Então tem esse projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que vai ser desenvolvido pelos estudantes do curso técnico em edificações. Eles vão orçar, a gente tem parcerias estabelecidas, né, com lojas de materiais de construção, a gente vai conseguir parte dos materiais, o que não conseguir o próprio proprietário pode investir, porque a mão de obra vai ser em mutirão pelos nossos alunos e os moradores da rua. E nós temos um outro projeto, assim, de alma, muito nobre também, que é o Ecolog, que foi pensado para os alunos do curso de logística. A gente vai pensar na logística para tornar cada pedacinho urbano num espaço sustentável. Então, depois que a gente tem o Plantarte, que a gente faz a revitalização, a gente faz uma proposta, a gente analisa uma proposta e executa de implantar a coleta seletiva no bairro e também com a conscientização ambiental. Então, a gente faz palestras, né, sobre uso correto da água, do solo e propõe a coleta seletiva. E aí a gente fez uma parceria muito legal com a Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis de Cuiabá, né? E ele está dando uma super mão, ele vai coletar já do bairro Pólvora, a gente já vai começar o trabalho com a comunidade de conscientização e tudo mais para começar a coletar os resíduos sólidos. Então, você, com a extensão, você consegue levar a cidadania às pessoas que estão sendo beneficiadas, né? proteger a natureza, porque o ecólogo faz isso e todos eles fazem isso, porque a partir do momento que você é um ser mais feliz, que você está mais antenado nas questões de cidadania, você se torna um habitante melhor desse planeta, né? E você vai querer fazer o bem, praticar o bem, né? Os alunos, menino, é um processo, eu fico maravilhada com a transformação desses alunos. É óbvio que tem o processo do ensino na nossa escola, mas a partir do momento que a gente planta essa sementinha de solidariedade no coraçãozinho de cada um deles, eles estão querendo resolver o mundo todo, né? E é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos alunos saiam dali sabendo que o melhor caminho para a felicidade é fazer o bem comum. Não dá para você ser feliz sozinho, não dá para você ser uma ilha de felicidade no meio de um caos de coisas erradas. Né? E a proatividade, nós, cada um, né? Nós podemos muito, mas cada um pode um pouco, e esse pouco transforma a comunidade. Legal. Patrick, eu sei que no dia a dia do projeto vocês fazem visitas de casa em casa, né? E talvez vocês acabam conhecendo pessoas que vocês nunca imaginaram que iam conhecer um dia, né? E acabam percebendo também qual é o impacto que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo pode trazer no dia a dia daquelas pessoas, né? O que você acha desse projeto? Como que você acha que ele causa impacto no dia a dia dessas pessoas? Você acha que elas estavam precisando? Se elas não teriam condições se não fosse o projeto? Você consegue perceber o quanto que esse projeto está contribuindo para a qualidade de vida dessas pessoas? Com certeza. Eu me lembro até do primeiro dia que a gente foi para lá começar o Plantart. Cheguei muito empolgado, muito ansioso, né, pelo que esperava e tudo mais. E foi muito gratificante mesmo ver aquelas pessoas, quando a gente começou a falar sobre o que, que era o Plantart e a ação, elas nos receberam com um sorriso, atenderam a gente de uma forma mais melhor possível, e foi uma coisa muito, muito boa. Foi como a professora falou, que quando o Plantart surgiu, ele surgiu do modo assim, pra mim foi uma das melhores coisas que apareceu, porque quando eu era pequeno eu sempre tive o sonho de poder ajudar as pessoas de algum modo, de alguma forma. E eu não sabia que nessa área da construção eu poderia encontrar isso. E no Plantart eu pude encontrar. Sabia que eu posso ajudar as pessoas de ver um sorriso no rosto delas. E pra mim isso é muito importante. É uma coisa que me deixa muito feliz. E eu, com certeza, isso faz uma diferença muito grande no meio social, no meio geral. Que legal. Thaís, a gente sabe que os alunos a gente percebe que os alunos que se envolvem com pesquisa, com extensão, né, acabam sendo estimulados também a desenvolverem novos projetos, também muitas vezes melhoram o desempenho escolar, melhoram questões de disciplina, concentração, etc. Né? Como que você acha que a participação desse projeto tem te ajudado no teu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto estudante? Sim. Quanto pessoa, eu acho que é muito, muito importante, porque a gente cresce muito mesmo no projeto, no Plantart. E além de ser uma convivência com as pessoas que a gente, de certa forma, ajuda, a gente propõe esse projeto, né, para a comunidade, é bom pra gente também, porque a gente tá sempre em convivência com os professores e com os outros alunos, e cada dia mais é uma coisa nova, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que como pessoa e como estudante é cada vez melhor, cada vez mais gratificante participar desse projeto. E é isso. Legal. Patrick, você acha que como que o projeto ajuda no teu desenvolvimento? Vocês são jovens ainda, estão em fase de desenvolvimento, né? Como que você acha que tem te auxiliado? Olha, da melhor maneira possível. Porque, assim, eu passei por diversos problemas quando pequeno. Perdi meu primo já por questão de drogas, isso e aquilo. E pra mim foi marcou muito. Porque eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Como que vai ser? E depois que eu entrei na instituição, foi um marco para minha vida, foi uma coisa que me marcou, foi uma coisa que me motivou a sempre lutar, a sempre conquistar cada vez mais. E foi muito importante para mim, porque eu posso dizer que hoje eu sou um homem, entendeu? Que antigamente eu não... Talvez que não... Não que eu não era, mas sim que eu não me denominava um por não ter um caráter tão correto, por não ser uma pessoa tão prestativa quanto a isso. Ajudou muito. Excelente, muito bom. Vocês estão no quinto semestre, então deve estar terminando o ensino médio já, né? Vocês pensam em seguir na área? Que área vocês pensam para vestibular, curso superior, mestrado, doutorado? O que vocês pensam? Bom, sempre o foco foi a engenharia e a arquitetura, né? É uma coisa que desde pequeno já veio martelando aqui no meu coração. E eu pretendo seguir essa área, pretendo ser engenheiro e arquiteto também. Depois fazer uma psicologia, porque é uma coisa que eu gosto muito, por mais que não tenha nada a ver, mas é uma coisa que me marca e eu gosto muito, acho muito importante. Mas eu pretendo sim seguir nessa área da construção, que é uma coisa que eu amo muito. E você, Thaís? Ah, eu também pretendo seguir na engenharia, cursar o curso superior, né, na área também. E foi justamente por isso a escolha do curso técnico, né, em desenho de construção civil. E... Ai, acho que o IF foi a base pra tudo, assim, mesmo. Acho que foi uma luz, assim, que a gente viu, assim, que... Nossa. Você acha que tá cursando uma série de disciplinas técnicas já no ensino médio vai te ajudar? O quanto? Quanto você acha que vai te ajudar quando você chegar no curso superior? Nossa, ainda mais ser o curso que você quer seguir a área. É surpreendente, porque os professores mesmo falam pra gente que a nossa base que a gente tá tendo aqui é muito, muito melhor que... Algumas outras escolas que às vezes não possibilitam as nossas oportunidades que a gente tem, porque é um mundo de oportunidades que o Instituto fornece pra gente. E essas experiências que a gente tem, tanto com o projeto e quanto os outros projetos de pesquisa e extensão dentro do campus, aumenta mais, além do nosso currículo, né, que é bem importante, o nosso currículo e a nossa experiência mesmo quanto pessoa e quanto profissional também. É bem importante. Professora Sandra, eu me recordo que quando o campus foi instalado em Várzea Grande, a professora disse que gostaria que o campus fizesse uma real diferença naquela cidade. Passados esses 3 anos, eu gostaria que a professora fizesse um breve balanço, dissesse como está também a questão da construção do novo campus e como que o campus já está inserido na comunidade varzeagrandense e essa diferença que a gente tanto almeja, não só o campus, como a instituição como um todo. Olha, o campus realmente está, né, há 3 anos e do ensino médio, esse ano nós vamos colocar aí, devolver para a comunidade aproximadamente umas 60 pérolas humanas, né, que são os nossos primeiros formandos. E assim, eu vejo hoje que ali, aquele campus, foi uma luz para toda aquela comunidade, porque é um ensino de qualidade onde aquelas pessoas, que a maioria dos nossos estudantes que entram tem uma renda familiar de um salário mínimo e meio. E nós oferecemos ali um ensino com a qualidade, nós não perdemos para absolutamente ninguém no estado do Mato Grosso e nem no Brasil. Então, e a gente sabe quanto custa isso. Nós temos uma equipe muito bem capacitada e bem preparada para receber esses alunos. Então, a oportunidade que nós já oferecemos, hoje nós já temos praticamente 500 alunos, né? E esses 500 alunos, alunos de ensino médio, alunos do curso superior, e para a comunidade nós também já temos uma grande diferença, que é através dos nossos cursos de extensão, os cursos de formação continuada, de idiomas, nós já oferecemos gratuitamente para a comunidade, semestralmente, 120 vagas de cursos de espanhol, inglês e agora vamos oferecer, inclusive, o francês. Tudo gratuitamente. Então, essa é a grande diferença. É a esperança que as pessoas que moram ali, que não têm uma renda familiar tão abastada, têm de dar a melhor educação do Brasil para seus filhos, em termos de ensino médio, em termos de aprendizagem de idiomas. E a diferença, além disso, além dessa esperança, que eu acho que é a coisa mais importante, qual que é o sonho de todo pai e de toda mãe? que seu filho tenha o melhor. Não existe outro caminho de mobilidade social que não seja o estudo. Não existe. Essa é a única que, de fato, garante que nunca mais ninguém tira de você. Então, esses alunos aqui, é claro que eu sonho para eles um curso superior, que realmente eles sejam engenheiros, arquitetos, enfim, o que eles quiserem ser, porque eu digo que o IF abre toda e qualquer porta do mundo para eles, se eles souberem aproveitar, né? Então, mas eles saem de lá profissionais preparados. Preparados. Eles saem de lá com formação para serem desenhistas projetistas, para serem orçamentistas, porque as disciplinas técnicas que são ministradas não são ministradas em nível técnico, são ministradas em nível profissional. Um orçamento é um orçamento no curso técnico, é o mesmo orçamento no curso superior. E às vezes, modéstia à parte, às vezes eu acho que eles têm até melhor, entendeu? Então, algumas disciplinas, porque são profissionais maravilhosos que estão trabalhando por eles. Então, eu acho que a gente está entregando, né? Nós já tivemos 7 alunos formados no curso subsequente, né? Já tivemos muitos alunos de formação de idiomas que nós formamos. E agora, a gente tem mais esses, entregando ainda para a comunidade esse serviço prestado. Esses alunos vão regularizar em torno de 60 imóveis, esses que estão saindo, 60 imóveis, são 60 famílias felizes, né, que estão recebendo isso. Vão sair sabendo que eles são capazes de muita coisa, profissionais maravilhosos, mas eu acho que o maior ganho do Instituto é dar a esperança aos pais de que os filhos estão no caminho certo, que não tem como dar errado. Entrou no Instituto, não tem como dar errado. O caminho é a felicidade da pessoa, porque eles sabem que a felicidade se constrói fazendo bem, sendo um bom profissional, sendo um bom cidadão, sendo ético. Thaís, que mensagem você poderia deixar, você que hoje participa desse projeto ativamente? Que mensagem você poderia deixar para todos os seus outros colegas de IF também, que porventura não participem ainda de projetos, tanto de extensão como de pesquisa? Com a tua experiência, com o que você já experimentou, com o que você já aprendeu, o que você poderia dizer para eles? Ai, gente, acho que vocês estão perdendo tempo mesmo. Porque é simplesmente impressionante o quanto você aprende, o quanto você, assim, com o que os professores falam, com o que as pessoas falam para você, o quanto é gratificante você ver que você está ajudando a comunidade, o quanto é gratificante você saber que você não é uma pessoa que não está fazendo nada para ajudar a sua comunidade. Então, eu penso que se você ainda não está em nenhum projeto, em nada de extensão, bom você correr atrás, porque é muito bom mesmo, você vai perceber o quanto você aprende mais, o quanto você sai de lá cada vez, querendo cada vez mais. Então, vamos lá, gente. E você, Patrick, é isso mesmo? A gente tem que participar do projeto, vai continuar participando de projetos também no curso superior, vai seguir sempre envolvido, né? Com certeza, porque é uma área que, meu Deus do céu, é maravilhosa você trabalhar. E pra quem não está fazendo, é como a Thaís falou, tá perdendo tempo, tá dando bobeira, tem que correr atrás, tem que lutar, tem que batalhar, porque eu vi uma frase que muitos falam assim, que nosso sonho é nós que construímos. Nem sempre. Deus já construiu nossos sonhos. Já está construído nossos sonhos. Nós somos a única prova viva aqui. Nós somos a única pessoa que temos que batalhar por isso. Se nós não batalharmos, não vai ter quem outra pessoa para batalhar por nós. Então, nós temos que correr atrás, temos que ser vencedor, porque vencer nunca é demais, né? Verdade. Professora Sandra, que mensagem você deixa para fechar essa nossa tão agradável conversa? Olha, gente, assim, esses meninos, eu vi o crescimento deles, né? O Patrick e a Thaís, assim, emocionante de ver o quanto que eles cresceram na instituição e com certeza, esse projeto de extensão veio colaborar com isso, né? A extensão prova que você é capaz de ajudar muita gente, que além de favorecer o teu crescimento, você ainda ajuda, assim, de batelada, sabe? Não é de um em um. Então, a minha mensagem é essa, porque os dirigentes, de fato, encarem a curricularização da extensão e vocês vão ver que vai ser uma prática profissional e cidadã que vocês vão garantir a todo estudante que passar por vocês. E esses meninos vão fazer a diferença do nosso Brasil. Que legal. A extensão, ela tem essa força. O impacto social dela é visível, é notório. A gente tem que, cada dia, arregaçar as mangas para que todos os nossos alunos possam estar de alguma forma envolvidos com extensão e com pesquisa também, por que não, né? A gente sabe que no Brasil nós temos ainda dificuldades relativas a investimentos, a questão da verba pública mesmo, mas se tem uma característica do brasileiro é a criatividade, né? E a gente tem que despontar utilizando a nossa criatividade para fazer o que é certo, para fazer o que é bom, para fazer o que é justo. E eu percebo que vocês lá no campus Várzea Grande estão empenhados nisso. E é por isso que eu deixo aqui o meu elogio público a todo o campus Várzea Grande por estar preocupado em fazer com que o campus seja realmente um instrumento de mudança naquela comunidade no qual ela foi e está inserida, né? Boa tarde a todos vocês, muito obrigado por participar dessa conversa, por me ensinarem e também por passar a experiência de vocês para tantas pessoas e também para contribuir tão diretamente para as pessoas que estão necessitando da regularização fundiária, perdão, e que seria algo tão custoso para os nossos bolsos cada vez mais apertados, e a gente consegue com boa vontade contribuir para a qualidade de vida de tanta gente aqui na nossa região cuiabana e varzegrandense. Obrigado. Eu aqui agradeço e eu quero deixar um convite para vocês, né? Vão visitar o campus Várzea Grande. A gente está lá todos os dias das 7 da manhã às 22 horas. Vá conhecer um dos nossos projetos de extensão. Tem muito mais, tem uma orquestra sinfônica sendo implantada por meio de um projeto de extensão. Tem cursos de idioma que os nossos alunos dão para os alunos da rede municipal por meio do programa Jovem Educador. Então, tem muita novidade, gente. Venham visitar e coloquem seus filhos para estudar com a gente, que é a receita da felicidade. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso podcast. Acompanhe o nosso blog, horadaextensão.wordpress.com. Segue a gente lá no Facebook, facebook.com/horadaextensão. Curte nossas postagens lá. O Vitor, nosso bolsista, vai estar conversando com vocês lá no Face. E em breve a gente lança a nossa terceira edição também. Abraço a todos!